casa que não entra ninguém mais. Abre essa janela para o som poder escapar, pois os Dr. MCs acabam de chegar. Take skatistas curtindo hip hop, somos Dr. MCs, nosso som é muito forte. Agora a casa cai, agora a casa cai, agora a casa cai. Pequeno só podia dar nisso. Precisamos de mais espaço pra mostrar nosso serviço. Mas tudo bem, vamos ver no que vai dar. Se a casa é pequena, vamos ter que nos virar. Ao longe minha voz você irá ouvir, então saberá. São os Dr. MCs. Não, não fique aí parado, vive, vem tirar um barato. Preste, preste atenção agora nesse meu recado. Chame sua mãe, seu irmão, seu pai, para te proteger, porque agora a casa cai. Agora a casa cai, agora a casa cai. Agora a casa cai, cai, não cai. Agora a casa cai, agora a casa cai, cai, não cai. Calma pessoal, não é preciso se assustar. Isso é força de expressão, é só maneira de falar. Vocês sabem, sabem o que eu quero dizer. Está na hora de agitar, fazer a terra estremecer. Então dança, balança, divirta-se bastante.